782, só os 29, taxa direita, 121 desse 121 no som. Presidente, vai chamar 211 Solos do 2782. Apenas uma curiosidade, por acaso existe algum equipamento de radar ou alguma coisa que costuma gerar interferência em aeronaves a curtíssima final? Ah, negativo, nunca tivemos nenhuma resposta dessa natureza aqui não. É ok, por duas vezes a gente recebeu informação mensagem espúria aqui na nossa aeronave, e nos casos que eu conheço que teve esse tipo de coisa foi por interferência de solo. Mas tá ok, obrigado. É, só se for uma novidade que tá chegando aqui a Salvador, eu tô aqui um bom tempo já, não me lembro de reporte semelhante a esse não. Não, tá ok, obrigado. Ô Salvador, boa noite, Azul 2782. Boa noite, Azul 2782. Siga via Alfa Kilo para parte 3. Previsto posição 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3. Posição 4 Lima, Azul 2782. Azul 4235, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Desça 2.000 pés, 2018, autorizada ILS, reporte estabilizado, 4235. Rio 5972, capturando o localizador, já adicionando a pista. Rio 5972, chame a torre em 11895. 3895, até daqui a pouco, 5972. Depois. Obrigado. Salvador, boa noite. Rio 5972. Estabilizado, ILS, pista 1-0. 5972, autorizado pouso, pista 1-0. Vento, 1-2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado o pouso, Rio 5972. Mais próximo do Paracatapã? Quatro, final da 10. Azul 4235, chame a torre em 1895. 1895, 4235. Salvador, boa noite, na 3172. 3178, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mares para o nível 050. Mares 050, repetindo para 250 mais, na 3178. Direito 211, obrigado. Solo Salvador 5972 de Livrusso, escuta. Grande Rio, Alfa Kilo Pote 3, meu camarada. Alfa Kilo Pote 3, sua escuta, 5972. 234, quando puxou aí. Afirma. Azul 4235, seu solo, 41121, desce uma 1 no solo. 31, 4235. Solo azul 4235. 235, boa, siga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 4235. Metro 90 visual. 19, deixa minha torre em 19895. Deixa 31178, desça para 2000 pés, o ajuste no 098, está autorizado a final ILS, reposto estabilizado. 2098, reportagem estabilizada, está 31178. Boa noite, 1246, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonfi, desça para 4000 pés, ajuste no 08. 4000 na Bonfi, identificou, no 246. 3178, complete redução para 2009, está autorizada a final ILS e reporte estabilizado. 2009, está 3178, padrão. O 70 deve ser restrição para 3.000 pés, ajuste no 08. 3.000 pés, 1.09, eu vou 1.1.70. Salvador, 4-2-3-5. Prossiga. Autorizado, retorno livre para o seu pátio, são os 47, frequência de linha estacionar. LS, está 3178. 3178, chame a torre, 1-1-8-9-5. Torre, 3178, 3178. 1-1-7-0, deixa para 2000 pés, ajuste 1-0-1-8, autorizada final em LS, reporte estabilizado. 2000-1-0-8, chama estabilizado em LS, 1-1-7-0. Controle Salvador, boa noite, 1-1-9-7-0, informação Sierra. 1-9-7-0, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Você identificou a chegada Mari, desça para o 050, possibilidade de voar direto do ar? 1-9-7-0, voe inicialmente o TAP. Você é inicialmente o TAP, voo 1-9-7-0. Torre Salvador. Boa noite, está 3178, final de 5 milhas, baixar travado. 3178 atualizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 lá. Livre pouso, 1-0, está 3178. Decola da 10, Boca, Aracaju. 980, confirmando 5567 no transponder. Sem parar, pushback, select. Salvador, voo 1170, a 3 milhas por externo. Polo 970, voo direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 098. Está autorizada a sinal ILS, repasse estabilizado, velocidade está a critério. Ok, direto Duna, 1018, descendo para 2000 pés, voo 1970. Paulo, boa noite, Santa 31178, livrou? Santa 31178, boa noite, Chegue Alfa Juliette, portão 620. Alfa Juliette, até portão 05, Santa 31178. 06. 06, sim, obrigado. Pona 246, reduza para 220 nós. 220, 46. Na minha 3, no 3, é o número 2 do setor baixo. Pona 160, autorizado pouso, vento 120, graus 109. Nervoso, Bauru, 1170. O 1170, solo 56, direito 211 no solo. Direita 211, 1170. 2 horas de autonomia, aliás, 4 horas de autonomia e alterna Marcelo. 0980, siga via Índia no ponto de espera 28895, ajuste 1018 no voo. Via Índia. Índia, quanto férias, 1970, taxi lento de Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa, reporte Alfa Juliette, taxi lento. Taxi lento 13, autorizado para o Spec, final ativo táxi. Som, mantenha presente proa, limite ao localizador. Chamativo, 3000, mantenha proa. Liberada a altitude em pelo? Tá livre. Tá livre. Azul quadrado de zero autorizado, linha decolar 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0. Autorizada linha decolar 4-9-8-0. Na escuta, pode mandar. 3-2-0. É esse ou desejo outro? Eu ligo. É, 3-2-0 então. Caso desejo, posso mudar. 320 inicialmente, decolada pista no zero. Saída da El, Leda, transição ótima. Intercepta uniforme do Lua no zero e sai conforme rota. Controle 199.35. Transponda 5002. Autorizado conforme 320 inicialmente. Subida da El, Leda, ótima. Uplis do Lua no zero. 199.35, 5002. Transponda do azul, 4.5002. Rádio 5001, não. Desejo alto nível, me informe, chame para o feedback também. Beleza, obrigado, mantém por enquanto. 3, 2, 1, valeu. Próxima, Juliette, 1-1-1-7-0. 1-1-7-0, pausa a Avianca no push, siga para o portão 2. Segue o tráfego adiante para o portão 2, 1-1-7-0. Ocean Air 6393, siga via Índia no ponto de espera 2895, ajuste 1018, convoco. Índia no ponto de espera 2895, 2018, Ocean Air 6393. Tráfego Salvador, Ocean Air 3305, boa noite. Ciente, informação Terra para Recife, pronto para corte. Ocean Air 3305, só um minuto, corte. Aguardando, você escuta o 3305. 9135. 935, ó. 4980, contato radar, vá para o nível 310, sai da PUCA. 310, 4980. Gente, o Xené 63 no 3, mantém a posição. Mantém a posição, o Xené 63. Só 9 63, quando eu terminar, declaro separado. Ok, tô ciente, mantém a posição. Obrigado. Minha torre 1985. Muito obrigado, boa noite, 295. Oi, Salvador, boa noite, bom, 245. Continua aproximação, vai autorização de pouso. Salvador, é o 3305, está aqui no 05, estamos prontos para pushback acionamento. É possível iniciar aguardando o cópia? É sim, autorizado para o acionamento, 3305. Autorizado, então vai chamar para o táxi, já escuta para a cópia, o 3305, obrigado. Aqui é quanto? Agora. Autorizado, Recife, nível 330, na cola da pista 10, saída PUCA, transição Caju. Intercepto no uniforme de Luna 77 conforme nota. Controle Salvador 199 decimal 35. Transponder 5573. Ok, autorizado Recife nível 330 conforme o plano. Aerovia Upper Zulu 17. Decola da 10, saída PUCA, transição Caju. Controle 119 decimal 35 no transponder 5573. 3305. Correto, 3305, campo pro táxi. Vai chamar. Salvador, boa noite, gol na 970, Libró. Boa noite, gol na 970, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Pode ser, siga via Alfa e reportar antes da Juliette, gol 1970. Salvador, muito boa noite, Azul 2774, gente da Terra. Azul 2774, chama-se para Porto Seguro. Nova Oeste. Salve Salvador, Gol 9970, está próximo da Juliette. O 2774, só um minutinho para copiar. Ponto seguro, nível 9-0. Logo é, obrigado. Gol 9970, atente ao Altan, que pegou o pushback, siga via Juliette para o portão 9-0. Pô, se vai ficar atento ao Altan, vai seguir para o portão 9-0 via Juliette, Gol 9970. Salvador, muito boa noite, Gol 723. 723, boa noite, na identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 08. Autorizado, chegada Golf, ABS 73, 108, autorizado 4 mil, o 723 a Golf. Salvador, boa noite. Golo 246, informa seu escudo. Boa noite, Golo 246, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama sua Juliette. Salvador, Salvador, TAN 3305, com 70 a bordo, 3 horas e 10, Fortaleza, para o táxi. 4980, chame o centro Recife, 12545. 12545, 4980, boa. 3305, obrigado, uma boa noite. MA313, decola aos 10, controle 119, decimal 35. 7935, MA313. Boa noite, MA313, manda a Elton. MA313, boa noite, contato radar, para o nível 360, vou em Leda. Leda, da presente, 63, 0, 3305. Azul 4959, prepare a saída coral e vai chamada. Guarda a saída coral. A próxima, Juliette, Gol 9246. 246, siga via Juliette, portão 19. Via Juliette pro 11, 246. Azul 2774, faz cópia? Afirmo, pronto. 180 para Porto Seguro, autorizado. Decola da pista 10, saída da EL, leda após leda direto. Controle 199, decimal 35, transporte 5007. 180 Porto Seguro, decola da 10, da EL, leda 119.35, 5007, ao azul 2774. Correto, chame para derrubar estacionamento. Após leda, voa direto de chão. Após leda, direto do sino, chamará para posto de estacionamento 2774. Considerou 9973, faz cópia? 360 para confins autorizados. Escola da pista 10, saída da EL, leda após leda Mótima. Intercepta o uniforme do Luno 0 e sai com fone rota. Controle 199.35. Transponda 5575. Após morte, vai o uniforme do Luno 0 por base, uniforme do Luno 6 após conforme rota. 605, decola o Zuno 3, controle 119.35. 119.35, 3305, obrigado, boa. Azul 4959, faz cópia? 5, boa noite. Cruza 2700 pés. 3305, boa noite. Contato radar, sua para o nível 330, saída PUCA. Sobe 330, saída PUCA, 3305. Controle 3305, pode voar direto a Aru. 3305, o centro acaba de solicitar que estou vendo a proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 3305. Bom, no 723, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizou o ILS, ILS 3 a 10, desce para 2.000, chamará estabilizado. 723, agosto. 5001, pronto para pushback portão 9. Autorizado 5001, pushback chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5001. É 313, câmbio centro Recife, em 1251. 251, minha 7 Wind, acione identificação, voe direto Duna, desça até 3 mil pés, o ajuste no 09. 7224, boa noite, acione identificação, autorizada, chegada Mari, desça para o nível 050. Roleta, Porto Seguro, Caravela, após conforme, 1935, saída 5004, transponda, 5972. Correto, grande Houston, para o pushback summit. Chamarei. O 2, o número 1, está agora a 14 milhas de Duna. É 3305, chame o centro Recife, em 12545. 12545, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. É questionamento então para o Rio 5972, na posição 743. Obrigado, senhor Taxi. Parei. Para a plataforma da fora, será aquilo em um reporte para modificação nas regras. Azul 5001, táxi do Metaleão, 90 bordo, 5 horas e 30 autonomia. 5001, ataque lento, inicialmente até através do Porta Medusa. Ataque lento até através do Medusa, 5001. O Azul vai ter que esperar aqui? Sim. O Azul 5001 não vai ter que esperar aguardar alguma coisa? O Rio vai ser como número 2, Rio número 1, seu número 2. Então aguarda 5001. Ele nem deu partida ainda. Eu dois quatro autorizada para o estado. Melhor que seja o senhor na frente, devido à performance, como vai sair na mesma saída, melhor que o senhor vá na frente. Ok, mais 40 segundos a gente pede táxi. Autorizado 4959 para o pushback acionar a chama táxi. Autorizado chamada. Altitude 972, senhor, 2 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. Enfrente Índia, 1895 no ponto de espera, 1018 no ajuste, boa volta. Obrigado, senhor. Índia, lá no ponto de espera, chama 1895, 972, boa. 5001, segue o Rio, 1895 no ponto de espera, 1018, boa volta. Segue o Rio até o ponto de espera, 1895, 1018. Entendeu? Boa noite, 1723 a Gol, estabilizado, proa do Índia Sierra. Solo 723, autorizado, pouso, pistão no zero, Venturo 20 graus, 10 mais. Teve pouso, cabeceira no zero, Gol 723. Salvador, boa, 5972 da Rio, tá no ponto de espera da 10, pronto. Sente o 5972 da Rio, mantém a posição. Mantém a posição, 5972. Teste Luísa, plano de voo modificado 024, desde condições visuais, parando 1510, o ajuste permanece no 018, reporte na rotatória. Final 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2000, 018, autorizado a final ILS, vai reportar no 018. Dial, líder, transição ótima. Intercepta o uniforme Zulu 10 e sai com fone rota. Controle 199 decimal 35. Transporta 50 12. Estimativa autorizada 3.0 pela 3 Zulu 10. Decora 10 sentido à direita. Natael, leva a marcha. Controle 1935. 5012 é o transporte. Seria possível coordenar o 320 para o 5974? Na hora, já está autorizado. 320. 320, muito obrigado. Zona Azul, 4959 para o táxi, 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju. Siga em frente, via Índia, no ponto de temperatura 1895, ajuste 1018, confirme o PAB. 4,6 no PAB, então segue Pátio Índia, no ponto de espera 12895, Azul 2, 4959. 4,67, bom voo. Prato. Teste Luíndia, chame a torre em 19895. 19895, boa noite. Boa noite. Regressão na final da 17. Teste Luíndia, já tem pouso autorizado. Pistão 7, vento 120 graus, 129. E pouso no 7, Serra Grande Branca. Voo no 723, solo 27, livra direita, 121, decimal 1. O solo tá chovendo forte no setor, tá leve? Marca de 1000, ele vai chover forte, ok?